Salvador, né? Tá mais tranquilo, tá? Da DNS pro gol, nós também. Controle o nós também, autorizar DNS. Marcha autorizado, final LS, gol no 8, 1 no 6. Ok, entendeu, autorizado, então a LS está. Afirmativo, está autorizado. Gol 8 no meio, Duna, chame Torre, 1-1-8, decimal 95, tem um bom pouso, gol no 8 no meio. 18-95, obrigado, até já. Até.